Hoje é o seu aniversário. Mais um ano a ser comemorado entre aqueles que gostam de você, que acompanham o seu crescimento como pessoa. Acordei com um pensamento voltado para sua pessoa, que considero demais e a quem quero bem. Este dia tem uma importância muito grande. E é por ele que hoje eu me sinto feliz, pois comemoramos o seu aniversário. Você merece a felicidade duradoura, a realização de grandes sonhos, festas e muitas alegrias. E o meu desejo é de que tudo o que você queira se realize. Deus lhe abençoe, ele faça muito feliz. Feliz aniversário! Parabéns, seu genro.